começando de novo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aproveitar esta aula para responder a uma consulta que me foi feita pelo Facebook durante a semana. Eu não lembro quem foi o remetente, mas a pergunta era a seguinte: a Nove Línguas de George Orwell, em 1984, tem algo a ver com a dialética de Marx e Hegel? Qual é a relação exatamente? A pergunta, assim, pode parecer elementar, mas ela dá margem a abordar problemas muitíssimo interessantes. Se houver tempo, na segunda parte, eu desejaria também abordar alguma coisa em relação ao conceito do rito no René Guénon, que também foi objeto de pergunta durante a semana. Há perguntas que me enviam pelo Facebook, mas seria absurdo eu tentar responder por escrito, seria muito, muito longo. Mas na aula sempre podemos tratar desses assuntos. Então, com relação à primeira pergunta, nós não podemos esquecer que o conceito da dialética aparece, vamos dizer, informalmente em Platão e formalmente em Aristóteles, como uma técnica de confrontação de ideias ou hipóteses, em contraste com o que Aristóteles chamava analítica ou lógica, que é, vamos dizer, um discurso coerente do começo ao fim, baseado em premissas conhecidas, exatamente como em geometria. Você dá lá, pega lá as definições, os escolhas, etc., etc., né, os axiomas, e vai, de duas premissas você tira uma conclusão, que serve de premissa para um segundo raciocínio, e assim por diante, né, de maneira aparentemente ilimitada. Em confrontação com isso, a dialética é uma comparação de teses antagônicas, ou pelo menos diferentes. Não precisa ser necessariamente duas, pode ser várias. Acontece que o número de assuntos ou de temas nos quais nós podemos nos ater ao raciocínio puramente lógico é extremamente limitado, porque ele depende de que você conheça as premissas fundamentais. E o problema básico de toda e qualquer investigação não é você tirar conclusões, é justamente encontrar as premissas. Então, é claro que existem premissas gerais que valem para todo e qualquer raciocínio lógico ou dialético, como, por exemplo, o princípio de identidade. E há certos princípios gerais do método científico, etc. Mas as premissas que servem para determinado campo da realidade, digamos, por exemplo, a geologia ou a biologia, não são conhecidos a priori, eles têm que ser investigados. Fica ruim assim se eu apagar? Não? Então, encontrar essas premissas é o problema. E, evidentemente, não há outra maneira de fazer isso senão você confrontar hipóteses. Essas hipóteses, por sua vez, podem ser confrontadas com dados ou fatos da realidade que assim se integram no raciocínio dialético. Então, Platão não define a dialética, ele apenas a utiliza magistralmente nos diálogos de Sócrates. Os diálogos são sempre uma confrontação entre várias opiniões ou hipóteses para se chegar a uma conclusão que às vezes não é alcançável. Às vezes o Sócrates não chega a enunciar conclusão nenhuma, ele apenas, no final, ele conta um mito que sugere a direção na qual a solução poderia ser buscada. O que quer dizer que uma discussão dialética ela pode prosseguir quase que indefinidamente, e na verdade a história inteira da filosofia é uma longa discussão dialética, onde as afirmações não são tomadas em si mesmas como premissas para encontrar uma conclusão certa, mas apenas uma conclusão provável que pode ser confrontada ou em razão de algum erro lógico cometido no trânsito da premissa à conclusão, ou em razão de uma negação da premissa. A premissa que o sujeito usou, você não aceita, você sugere uma outra e assim por diante. Muito bem. Quando, a partir de Nicolau de Cusa, a coisa começa a tomar um teor um pouco diferente. Ele amplia o alcance do pensamento dialético, fazendo uma utilização sistemática, vamos dizer, do paradoxo. Eu não vou me estender sobre isso, porque escrevi um capítulo inteiro sobre isso no Jardim das Aflições. Vocês podem consultar lá o que seria a dialética do Nicolau de Cusa. Mas, com o Hegel, que já é fim do século XVIII, começo do século XIX, a dialética se torna, vamos dizer, um princípio geral explicativo de todo o processo histórico. Ele afirma que a sucessão, vamos dizer, das ideias e das cosmovisões se desenrola por uma espécie de confrontação dialética, na qual uma ideia qualquer, considerada apenas como abstração, ela se converte na sua oposta tão logo ela sai do papel para entrar na realidade do processo histórico. Isto, de fato, acontece pela simples razão de que a mente humana funciona por oposições. Se nós conhecêssemos todas as premissas, para isso precisaríamos ser Deus, tá certo? O nosso raciocínio poderia ser sempre lógico-linear. Você vai da premissa para a conclusão, sem erro no caminho. Mas nós não conhecemos, então não há outra maneira humana de raciocinar senão pela confrontação dos opostos, isto é, pela dialética. Isto é a mesma coisa que dizer que aquilo que hoje nós entendemos por método científico, tal como descrito por uma tradição não muito longa, que vai de Claude Bernard até o Karl Popper, não passa de confrontação de opostos, isso é, não passa da antiga dialética. Nesse sentido, vamos dizer, o método científico não inovou absolutamente nada em relação a Aristóteles. Nem mesmo vamos dizer, a ideia de utilizar fatos, dados da realidade, dados da experiência como premissas, que o Aristóteles já admitia isso. A única novidade do método científico é o experimento premeditado, isto sim, que não começa com Claude Bernard, começa aqui no tempo de Galileu, quer dizer, você montar uma situação para ver como as coisas se desenvolvem, você poder aí tirar uma conclusão que vale para os limites daquela experiência, tá certo? Mas que pode ser usada como premissa para outro raciocínio. Então, o experimento premeditado, quer dizer, montado, artificial, ele começa gradativamente a predominar sobre a mera observação dos fatos da natureza, que era o que já se fazia desde o tempo de Aristóteles. Essa é a única novidade, mas na sua estrutura lógica, o método científico é exatamente a dialética de Aristóteles, sem tirar nem pôr, tá certo? E a visão do Hegel de que o processo temporal é de ordem dialética, eu não vejo como contestá-lo de maneira alguma. Nós podemos vamos dizer, colocar em dúvida a universalidade dessa máxima, quer dizer, nem tudo é assim, porque, afinal de contas, o processo temporal humano não é o todo da realidade, ele se dá dentro de um quadro natural que nada tem de dialético absolutamente. Quer dizer que, embora os métodos de investigação que nós usamos para a natureza sejam o método científico, ou seja, a antiga dialética aristotélica modernizada, o processo da natureza em si não é dialético. Quer dizer, o livro mais malfadado dos autores marxistas foi justamente a Dialética da Natureza, do Engels, que ele tentava, né, fazer raciocínio do seguinte tipo: a semente é a tese, a terra onde ela é plantada é a antítese e a planta é a síntese. Mas isso tudo é de um artificialismo monstruoso e qualquer cientista natural vai rir de uma coisa dessa. Nós podemos afirmar drasticamente: não há movimentos dialéticos conhecidos na natureza, mas na história há, porque ela obedece à própria limitação intrínseca da mente humana. Tá certo? Também, você veja, para que uma ideia, vamos supor, uma ideia política, uma proposta política, conservasse a sua integridade ao longo de toda a sua transformação de hipótese abstrata em realidade histórica, seria preciso que o seu criador ou o agente que a aplica tivesse o domínio total das circunstâncias, que é o que acontece idealmente, digamos, até aí tem limitações, na área técnica. Quer dizer, na construção de um equipamento para obter um determinado efeito, supõe-se que todas as etapas do percurso serão controladas, mesmo porque os materiais que o indivíduo vai empregar para isso, seja aço, seja uma substância química, seja o que quer que for, que seja, ela não tem vontade própria. Ela tem uma estrutura, que a estrutura evidentemente resiste a certas modificações, mas ela não tem uma vontade própria, ela não toma decisões no meio do caminho. Então, vamos dizer, o controle total de todos os passos da transformação é quase que a definição mesma da obra técnica. Não, isso não se pode deixar nada a esmo, tudo tem que ser contado, pesado, medido, calculado, para que não haja erros de percurso. Porém, na esfera da ação histórica, política, social, cultural, etc., quem tem esse poder? Ninguém, absolutamente. Então, se você juntar, por exemplo, as pessoas mais poderosas que existem no universo, pega essa turma do Clube Bilderberg, que tem praticamente todo o dinheiro do Ocidente, está na mão deles, eles não conseguem controlar o processo. Por quê? Porque cada ser humano é também um agente. Pode ser um agente maior ou menor, tá certo? Mas a característica fundamental do ser humano é a sua liberdade. Liberdade quer dizer o seguinte: quer dizer que cada indivíduo humano é causa de certos processos. Ele não é só um elo numa cadeia causal que vem antes. Claro que a cadeia causal atua sobre ele, mas quando chega nele, ele pode mudar o curso das coisas. Quer dizer, a liberdade não deve ser entendida só no sentido você da escolha. Você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não, não é isto. A liberdade deve ser entendida no sentido de que as causas que atuam sobre você não passam sobre você de maneira fatal e mecânica. Elas são filtradas de algum modo. Filtradas e alteradas, tá certo? Então, cada ser humano, por mais burro e impotente que seja, ele inicia certos processos causais. Ele não pode ser considerado só, vamos dizer, como um elo passivo de uma cadeia causal que veio antes, porque senão nós teríamos que perguntar assim: mas quem começou a cadeia causal? Tá certo? Então, a hipótese do determinismo integral, ela tem que ser rejeitada, vamos dizer, in limine, porque ela é intrinsecamente absurda. Isso quer dizer que se há um determinismo integral, então significa, isso significa literalmente que ninguém fez nada desde o começo do mundo, tudo já estava feito. Tá certo? E a mais elementar experiência nos mostra que realmente não é assim. Você pode ver, vamos dizer, pela atuação dos seus desejos instintivos. Tá certo? Eles existem e pressionam você, também as suas emoções, os seus temores, etc, etc. Mas algum deles produz por si mesmo uma conduta? Não. A própria confrontação de várias correntes, por exemplo, correntes hereditárias, se você estudar o Zondi, você tem várias tendências hereditárias que estão em você, que vêm dos seus antepassados, mas elas não são coerentes entre si. Você tem, vamos dizer, impulsos opostos que estão em luta dentro de você. E, vamos dizer, algum desenlace a coisa vai ter, vai ter mais dia, menos dia. E nesse desenlace interfere justamente o quê? O ego, que é o centro decisório. O poder do ego é muito limitado, tá certo? Mas, evidentemente, ele existe. Se ele não existisse, todas as causas teriam que produzir o seu resultado mecanicamente, o que não é possível porque estas causas entre si também são contraditórias. Ou seja, nós temos impulsos contraditórios. Por exemplo, é o que aquele negócio fala Santo Tomás de Aquino. Quando você vê um perigo, tá certo? Você reage ou você foge? Então ele diz o seguinte: se você achar que o perigo, o inimigo, é mais forte, você foge. Se você achar que ele é mais fraco, você ataca. Sim, mas da onde vem este juízo do mais forte e do mais fraco? Como é que você sabe se o outro é mais forte e mais fraco? Não é isso? Então vai haver aí um julgamento subjetivo absolutamente irredutível. O sujeito achou que o inimigo era perigoso e fugiu, ou ele achou que o inimigo era fraco e ele atacou. Tá certo? Então, o máximo que nós podemos fazer, podemos reduzir esta situação, como faz Santo Tomás de Aquino, a um esquema lógico. Mas esse esquema lógico é puramente formal. Você foge do mais forte e você ataca o mais fraco. Tá certo? Mas quem é o mais forte e quem é o mais fraco? E segundo, como é que você sabe? Tá certo? Você pode, por exemplo, se você estudar a história de Napoleão Bonaparte, mil vezes ele entrou em combate com forças enormemente maiores e ganhou, porque ele confiava, vamos dizer, na audácia, né? Audácia, sempre audácia. E, bom, a audácia pelo menos assusta o inimigo e o desorienta, tá certo? Vocês vão ver, a minha própria vida é um exemplo, né? Quer dizer, quando comecei a publicar coisas como Nova Era, Revolução Cultural, o Imbecil Coletivo, tá bom, o inimigo era onipotente, ele dominava tudo, todo o cenário. Passados uns anos, ele está em recuo. Ele não morreu ainda, mas está em recuo. Então, dizer, bom, foi um primor de cara de pau. Tá certo? Mas o que que nós conseguimos no mundo sem a cara de pau? Tá certo? Então, às vezes, você investindo contra o mais forte, você pode vencer. E tudo isso é um julgamento subjetivo. Não é isso? Então, Claro que na minha vida houve outras situações, muito menos atemorizantes, né? Dentro das quais eu fugi. Não é isso? Uma mocinha queria casar comigo, eu fugi dela. Qual é o risco do casamento? Nenhum, mas, como disse, eu me acobardei e saí correndo. Tá certo? Então, eu sou um sujeito capaz de enfrentar o establishment inteiro, mas saí correndo uma mocinha. Tudo isso pode acontecer, é totalmente subjetivo e imprevisível. Depende, vamos dizer, do indivíduo, da sua liberdade e da sua imprevisibilidade. Então, afastada essa hipótese do determinismo integral, e não adianta você recorrer a argumentos teológicos, porque eu digo, para você criar entes que obedecem às suas determinações mecanicamente até o fim. Qualquer engenheiro faz. Agora, criar um ente capaz de tomar suas próprias decisões e falar, aí precisa um Deus. Então, essa, vamos dizer, é a diferença entre Deus e um engenheiro. Tá certo? Então, também o pessoal confunde muito, vamos dizer, a onisciência de Deus. Ora, nós na missa, nós rezamos para que Deus não olhe para os nossos pecados e para que ele faça com eles. Os pecados serão como se não tivesse existido, ou seja, que ele os esqueça. Você acha que um Deus onisciente não tem a capacidade de esquecer o que ele quiser? Se ele não tivesse essa capacidade, ele seria esmagado sob vamos dizer, um conhecimento infinito que ele não tem, sobre o qual ele não teria mais controle. Tá certo? Como é que começa o Gênesis? Faça-se a luz, quer dizer, a luz não existia, então ela passa a existir. Tá certo? Tudo mesmo que a luz passa a existir, o seu pecado passa a inexistir. E isso é um atributo divino. Então, quando o pessoal pensa que a onisciência de Deus consiste, vamos dizer, de uma maçaroca de conhecimentos que ele não pode apagar, você o está reduzindo a uma espécie de imensa enciclopédia britânica, que aquilo que está escrito lá não muda mais. Tá certo? Nesse sentido, Deus faz mais como uma enciclopédia soviética. Quando o negócio não agrada, ele apaga. Isso aqui era verdade, agora não é mais. É? Então, ele não se desmente, ele apaga aquilo que ele tem o poder de apagar, tá certo? Então, muitas confusões em torno de onipotência, onisciência, vêm do fato de que milhões de pessoas leem a Bíblia sem saber ler. Não é um problema teológico, essas pessoas não sabem ler, são analfabetos funcionais. Então, entende as frases da Bíblia de uma maneira horrivelmente material e boba, quer dizer, reduzindo a inteligência divina ao QI do próprio leitor. Não, é claro que a pessoa não fazia isso de má intenção, porque até para ter má intenção, eu não diria que precisaria ter capacidade de tê-la, às vezes é burro demais até para isso. Mas, como dizia Ortega e Gasset, entre um sujeito mau e o idiota, eu prefiro o mau, porque o mau descansa e o idiota nunca. Né? O mau pode ser bom de vez em quando, mas o idiota é idiota cada vez mais. Então, excluído então esse determinismo integral, nós vemos que a história humana ela é cheia de contradições e vaivéns, quer dizer, situações onde há duas, três, quatro, 10, 20, 1.000 alternativas e você nunca sabe o que que as pessoas vão escolher. E por isto mesmo, né, o curso das coisas assume uma feição dialética, como muito bem observou Hegel. Não necessariamente que a dialética no sentido mais mecânico, de tese, antítese e síntese, mas às vezes há dialéticas mais complexas. Há uma dialética onde um dos lados absorve o outro, há uma dialética trágica que nunca tem solução, como Nietzsche, né? Nietzsche fala de contradições insolúveis, eternamente insolúveis. É uma dialética diferente da do Hegel. Existem dialéticas enormemente mais complexas, como a do nosso Mário Ferreira dos Santos, que fala da decadialética, você considerar o objeto em 10 planos diferentes, né? Então, mas algum tipo de dialética existe. Quer dizer, um processo conflitivo no qual as coisas podem se transformar em outras coisas e podem transformar nas suas opostas. Em geral, se transforma pelo fato de que o agente histórico jamais tem controle total do curso dos acontecimentos. Então, isso quer dizer, qualquer ideia humana, qualquer proposta que seja, ela vai ter que se confrontar com uma oposição que não a enfrenta de maneira puramente mecânica, um sim e um não. tá certo? Mas você tem várias nuances de oposição, e algumas dessas nuances podem aparecer até uma concordância, quer dizer, uma coisa absorve a outra sem que ela seja percebida. Tudo isso pode acontecer. Tá isso? Então, é por isso mesmo que eu insisto muito nisso, toda tomada de posição doutrinal com relação à sociedade humana é sempre coisa de criança. Aí eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Falo, bom, o problema não é saber o que, que você é a favor ou contra, o problema é saber o que, que vai acontecer quando você começar a botar em prática essa sua ideia. Tá certo? Então, sempre temos que levar em conta a transformação das ideias e propostas no curso da sua realização. Não é isso? Então, por exemplo, a famosa ideia, né, que chega a dona Marilena Chauí e diz: a democracia consiste na ampliação dos direitos. Eu digo, bom, e quem garante os direitos? O Estado. Então, você está querendo dizer que a democracia é a ampliação do controle estatal. Daí a idiota vai falar: ah, eu não tinha pensado nisso. Falou: você não pensou, minha filha, mas as coisas são assim. Quer dizer, se você pega uma ideia abstrata e você se apega a ela como se ela fosse a solução da lavoura, e você não pensa no mundo real onde você vai executar, então você está, é apenas um irresponsável, apenas um moleque, dizendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer, no fim, escrevendo carta para Papai Noel. Eu digo para você, 99% do que se chama pensamento político no Brasil consiste em escrever cartas para Papai Noel, e as pessoas dizendo o que elas querem que aconteça. Tá certo? E daí, se você diz, olha, as coisas não vão ser assim, etc., o que entende que você está contra a ideia. Às vezes eu não estou nem contra nem a favor da ideia, só estou querendo investigar o que, que pode acontecer. Não é isso? Então, por exemplo, se você adota, isso é muito comum hoje em dia, até o Ricardo da Costa mencionou isso na conferência que ele fez no seminário Capixaba de Filosofia, né? Essa ideia de que todas as culturas se equivalem. Não há culturas maiores ou melhores. Está muito bem, vamos adotar essa ideia. Só que é o seguinte, o sujeito que está falando disso, ele já está considerando que a minha cultura é inferior à dele, na mesma hora. Quer dizer, não há culturas superiores e inferiores, mas a minha é superior à sua. Então, isso quer dizer que a igualdade de todas as culturas só poderá ser realizada, só poderá ser implantada mediante a destruição de algumas culturas inferiores pelas superiores. Então, que diferença faz? Então, este é o tipo da ideia que não significa nada, ela é apenas um flatus vos, é uma combinação de palavras que soa agradável aos ouvidos, desde que você esteja usando a linguagem apenas gramaticalmente, não logicamente e nem muito menos cognitivamente, epistemologicamente. Ou seja, essas frases elas não correspondem a nenhuma representação mental do seu significado. E esta representação mental que não existe, ela, por sua vez, não corresponde a nada no mundo da experiência. Tá certo? E, então, isso é o que se chama psitacismo, você falar como papagaio. Então, o psitacismo está estabelecido como regra áurea do ensino universitário no Brasil. Não é isso? Então, as pessoas dizem, ah, nós temos que acabar com os estereótipos de gênero, e, portanto, temos que defender os transexuais, etc., etc. Mas, escuta, se você acaba com o estereótipo, quem que o transexual vai imitar? Hã? Para que ele queira ser mulher, é preciso que ele conheça algum modelo de mulher que ele possa imitar. Senão ele vai se enganar, ele vai pensar que o modelo de mulher é o Mike Tyson, ele vai acabar imitando o Mike Tyson. Não é isso? Então, se você quer, vamos dizer, uma política de defesa dos transgêneros, então, subentende que existem os gêneros. Hã? Elimina os estereótipos de gênero, acabou a sua política transgênero. Mas é assim, vamos dizer, é uma coisa que você não precisa pensar 2 segundos para você perceber isso. Mas tem pessoas que, se elas pensaram a vida inteira, não chegaram a essa conclusão. Por quê? Porque a fórmula verbal se impregnou na cabeça delas de uma maneira tão profundamente hipnótica que a gente não consegue sair daquilo. E no Brasil, adquirir uma formação universitária consiste exatamente em se impregnar destas fórmulas mágicas, né? Então, é um processo de infantilização, na verdade, né? No qual, vamos dizer, o desejo é soberano. Tudo que eu quero tem que se tornar obrigatório, né? E é claro que isso tudo não surgiu no Brasil. Isso surge de modas que vêm da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, etc, etc. Só que nos países de origem, essas coisas não se disseminam tão profundamente quanto no Brasil. Porque são países que têm uma tradição cultural bem, bem sedimentada, certo? E essas ideias ali se disseminam até certo ponto e encontram um limite. Agora, no Brasil não tem limite. É isso? Então, você não tem uma classe culta capaz de dizer basta, chega de infantilidade, chega de molecagem. Não tem, sim, mas não tem. Então isso quer dizer que você, essas ideias, elas pegam não somente o público universitário, mas pegam deputados, senadores, juízes de direito, não é isso? Então, a ideia do cara fala do direito achado na rua, eu digo, direito achado na privada, por que não? Você pode achar na rua, tá no sarjeta, pode deixar na privada, em qualquer lugar. Isso expressa o quê? Um desejo que não se destina a ser realizado. Isto é muito importante. A dialética desse desejo é exatamente como a dialética da revolução. A revolução jamais pode se realizar. Só existe revolução permanente, e isso é fundamental. A revolução permanente não é uma proposta de Trotsky. A revolução permanente é a própria natureza da revolução. Ela jamais pode alcançar os seus fins, porque no instante em que ela alcançar os seus fins, ela dirá, acabou o processo revolucionário, agora entramos numa outra etapa, numa etapa superior do desenvolvimento histórico. Então isso quer dizer que tudo que foi feito até ali pode agora ser julgado, condenado e superado. Isso não pode acontecer. Por quê? É da natureza da revolução concentrar o poder para poder realizar as transformações. Ou seja, a concentração do poder não é algo do qual se possa desistir a partir de um certo momento. Então, nós fizemos a revolução, nós concentramos o poder na nossa mão, nós fizemos a revolução, agora implantamos aqui a democracia socialista e agora devolvemos o poder ao povo. Isto não é possível. Isto é autocontraditório. Ou seja, o fim da revolução é impossível. Quando ele começou, ele não para mais. Isso quer dizer que a mentalidade revolucionária, ela afetou não os países submetidos à revolução, mas afetou todos os países e todas as culturas. Isso está dentro, vamos dizer, das democracias ocidentais, isso entrou profundamente. Quer dizer, o raciocínio que se faz, se você pegar o parlamento mais conservador que tem no mundo, ele está raciocinando na mesma base, tá certo? Que é, vamos dizer, da transformação permanente. Não é isso? E, ora, também não precisa pensar muito que a transformação permanente de tudo resulta na paralisação estática de tudo. Então, se não há fatores estáveis em face dos quais os outros podem mudar, se tudo muda ao mesmo tempo, a mudança se torna até mesmo imperceptível. Tá certo? Então, são ideias que elas podem ser expressas gramaticalmente. A gramática ele permite montar essas frases, mas o conhecimento, a estrutura do conhecimento humano não permite reproduzir isso como percepção, muito menos realizá-la como estado de coisas material. E por isto mesmo é que o curso da história tem, vamos dizer, um caráter não linear e lógico, mas um caráter dialético. Às vezes uma dialética tão enormemente complexa que se torna inabarcável. Certos fatos, esses fatos singulares, né, você não consegue achar uma explicação de maneira alguma, porque às vezes nem mesmo a liberdade humana explica. Você vai ter que entrar, vamos dizer, com o acaso, agora explicar uma coisa pelo acaso é não explicar de maneira alguma. Então você tem que aceitar a dimensão do incognoscível. E o Hegel, evidentemente, ele só errou ao tentar reduzir a dialética a um processo identificável, tá certo? E mais ou menos repetitivo. Não, mas isso aí, como diz, ninguém é perfeito. Ele ter descoberto a natureza dialética do processo histórico já é uma grande descoberta e temos que estar grato a ele. E isto, esta descoberta proliferou em inúmeros estudos históricos muito interessantes e descobertas, inclusive algumas realizadas pelo próprio Karl Marx. Então, quer dizer, você desprezar Karl Marx como se ele fosse apenas uma besta quadrada é sinal de que besta quadrada é você. Claro, você pode usar essa frase. Depois de você ter estudado Karl Marx 30 anos, você pode chegar à conclusão, não de que ele é uma besta quadrada, coisa que obviamente não é, mas de que ele é um vigarista, como disse o Erich Wiggler. This is a Swindler, né? Então, nada impede que um vigarista seja um gênio. E que, para cometer a sua vigarice, ele tenha que dizer a verdade sobre mil coisas diferentes. Né? Então, por exemplo, as análises que os marxistas fazem sobre a mentalidade, sobre a natureza mecânica e linear do pensamento burguês são 100%, 100% corretas. Né? E é muito interessante você observar o confronto, vamos dizer, do intelectual comunista com o intelectual burguês. Porque o comunista sempre acredita que o burguês é um militante ideológico como ele, só que do lado contrário. Então, quando não há militância ideológica alguma do outro lado, o teórico comunista a inventa. É o caso que acontece o Pierre Bourdieu, com tudo que ele fala da educação, quer dizer, a educação é a máquina de reprodução da ideologia burguesa. Ele diz, olha, construir uma máquina dessa é um problema enorme. Isso aí é uma obra de engenharia. Então você precisaria me mostrar os congressos de burgueses capitalistas onde eles estudaram o assunto e criaram essa estratégia. Acontece que nunca houve um congresso assim, você não tem o menor sinal de que a coisa existiu. Então, se o sistema educacional terminou sendo uma máquina de reprodução da sociedade burguesa, não foi por uma intenção ideológica de ninguém, não foi por uma militância. Foi, vamos dizer, por um conjunto de fatores impremeditados. E se foi um conjunto de fatores impremeditados, então, evidentemente, não tem sentido você enxergar naquilo uma intencionalidade maligna. O burguês, por sua vez, quando olha o comunista, ele pensa que o comunista é um burguês como ele, que também está agindo, vamos dizer, por interesses definidos, tá certo? E de acordo com uma lógica linear. Então, o que você vê aí é um engano mútuo. Um entende o outro não entende um, tá certo? E é por isto mesmo, vamos dizer, que fenômenos como a Guerra Fria assumem, às vezes, o perfil de uma loucura total, quer dizer, total descontrole da situação por parte de pessoas que acreditam que estão dominando o processo histórico de algum modo, não é isso? Quando você vê, às vezes, essas decisões dessas elites globalistas, etc., propondo coisas que parecem muito espertas a eles. Por exemplo, você abrir as portas à imigração para você criar uma agitação muçulmana horrível, uma onda terrorista, e em seguida você implantar um estado policial e controlar a sociedade toda. A ideia parece genial, mas isso aí é maquiavélico, né? Bom, acontece o seguinte, é a famosa pergunta do Mané Garrincha. Você já consultou o outro lado? Né? Você já consultou os muçulmanos para saber se eles estão concordando em servir apenas de instrumento para você criar o seu estado policial? Ou eles têm algum outro plano na cabeça deles? E será que eles são tão idiotas quanto você está pensando? Porque eles também pensam que você é um idiota. Eles acham que eles estão usando você e você acha que você os está usando. Tá certo? Então, todas essas coisas mostram que, frequentemente, os agentes históricos estão brincando de cabra cega. Tá certo? E, bom, se existe uma função, uma necessidade da existência de intelectuais, é para tentar perceber as coisas como elas são e explicar para os coitadinhos, né? Antes que eles tomem decisões catastróficas. Se vocês estudarem, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, vocês vão ver que a confusão de estratégia, de decisões supostamente maquiavélicas e espertíssimas, foi assim quase que uma dança macabra, tá, né? Uma história de fantasma, onde todo mundo acreditava que estava usando o outro, né? Então, você veja que até o tempo em que Trotsky assinou a paz em separado com a Alemanha em Brest-Litovsk, até este momento o governo americano acreditava que ele era um agente americano. Acreditava piamente, o Coronel House acreditava, o Presidente Wilson acreditava, toda aquela elite acreditava. E de fato ele era, só que depois ele mudou de ideia. Por quê? Eles estavam pensando no Trotsky como um burguês que age de acordo com certos interesses objetivos, segundo uma lógica linear. E o Trotsky estava pensando como um marxista. O que vale é a praxis, meu filho. Eu não tenho teoria nenhuma, não tenho doutrina nenhuma, eu vou elaborando a doutrina no curso da praxis. E por isso mesmo eu posso agir como um camaleão quantas vezes eu quiser. E foi exatamente o que ele fez, né? O governo alemão também acreditava que Lenin era um agente dele. E ele era, de fato, durante um certo tempo, né? Só que, você veja, é uma coisa... Parece incrível você pensar que os governantes da Alemanha não perceberam isso. Eles queriam que a Rússia fizesse a paz em separado com eles para eles poderem deslocar tropas para o Ocidente, então parar de lutar em dois frontes e concentrar tudo no fronte ocidental, tá certo? Só que, a partir da hora em que houve a paz com a Alemanha, a Rússia parou de lutar com a Alemanha. Então, muito bem, agora existe o problema da própria Rússia. O que a Rússia vai fazer? É? Agora ela tem que se armar, agora ela tem que reconstruir o seu exército, meu Deus do céu, que parou de ser desgastado naquele fronte. Tá certo? Então, a paz com a Alemanha não refrescou em nada a situação da Alemanha. Ao contrário, a Rússia passou a ser um perigo imensamente maior, porque ela estava tendo tempo de se reconstruir, se rearmar, etc, etc. E no fim, passado algumas décadas, você vê a Rússia se tornando o verdadeiro agente decisório na história alemã, interferindo ali com né, o processo revolucionário, etc, etc. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso não só para responder a pergunta do eu não lembro o nome do cidadão, sobre a questão da nova língua e da dialética, mas para esclarecer a vocês, vamos dizer, o como é importante você ter uma, não um indivíduo, não 10 indivíduos, mas uma classe dedicada a investigar as coisas e dizer o que está acontecendo. Isso é a necessidade número 1, quer dizer, você... Como é que você vai pilotar um navio sem você saber o mapa? E como é que você vai seguir o mapa se você não sabe se o mapa corresponde de fato ao relevo, né, do fundo do oceano? Né? Onde você pensa que não tem nada, de repente tem uma ilha, né, você esbarra num banco de areia, uma coisa assim. Então, traçar os mapas é a coisa fundamental e a função é realmente nossa, é nós, que os estudiosos, que tem que fazer isso. Não espere que a universidade faça, porque ela não serve para isso. Ela é um canal para o fomento dos desejos. Só isto. Né? E aí pouco importa se vocês são desejos socialistas ou conservadores, etc. Se você está se movendo no terreno do desejo, você está no mundo da lua. Né? Então, por que a dialética do Hegel não tem nada a ver com a nova língua? Embora a nova língua tenha sido criada pelo movimento comunista, que por sua vez foi criado pela dialética. Muito bem. A dialética não é possível de você exercer se você não tiver conceitos descritivos que correspondam à realidade que você está querendo manipular. Então, uma coisa é você dizer que, dialeticamente falando, a paz se transforma na guerra e a guerra se transforma na paz, e outra coisa é você dizer, como a nova língua, guerra é paz e paz é guerra. Você pode usar isso aí como uma elipse, pensamento elíptico, tá certo? Como a paz se transformou na guerra, a guerra se transformou na paz, então guerra é paz, paz é guerra, mas esse é um modo de dizer, uma figura de linguagem, e não, vamos dizer, uma realidade concreta. A partir do momento em que essa linguagem se coisifica, se transforma, vamos dizer, numa espécie de doutrina ortodoxa que é passada pelas pessoas, ela perde todo o poder cognitivo e se torna uma causa de impotência. É exatamente o que acontece nas nossas universidades, onde eles acreditam na nova língua realmente. Então, capacidade dialética é zero, tá certo? Mas a confusão entre os opostos é total. Muito bem. Espero que isso tenha respondido a pergunta dele, que muitas pessoas deveriam ter a mesma pergunta na cabeça. Mas agora, antes de passar para as perguntas, nem sei se vai haver tempo para as perguntas, eu queria tocar num outro assunto. Eu escrevi para a revista Verma aquele artigo As Garras da Esfinge, explicando então toda a ação do Renan como uma intervenção islâmica no Ocidente. Me parece que essa tese está totalmente demonstrada e não há nenhuma objeção razoável que se possa fazer contra ela. Mas existe um outro lado no caminho. A obra do Renan, ela tem toda uma parte imensa dedicada à teoria metafísica e à explicação dos símbolos e ritos. Essa explicação dos símbolos e ritos é de uma exatidão monstruosa. Quando ele pega símbolos e ritos de várias culturas, épocas, etc., etc., e mostra a unidade estrutural de tudo, tá certo? É uma coisa que você negar só porque isso ofendeu a sua consciência religiosa, é uma coisa que não faz o menor sentido. Quer dizer, você espera que as coisas não sejam assim, porque você espera, por exemplo, que a sua religião, minha religião é superior às outras, então não pode ser que ela tenha exatamente as mesmas estruturas simbólicas, rituais, etc., etc. Mas o fato é que tem. Né? Agora, o Renan extrai desta unidade do simbolismo universal, que não é uma unidade simples, é uma unidade muito complexa, ele extrai a conclusão de que todas estas diferentes tradições religiosas e espirituais vêm de uma tradição primordial que continua tendo uma certa autoridade sobre todas elas e cujos focos estariam hoje na Índia e no mundo islâmico. Então, para pegar uma comparação simples, você pega o mito do Minotauro. O que é um minotauro? É um monstro que está no meio de um labirinto. E quando as pessoas chegam lá, elas são sacrificadas. Né? O meio ou centro também é simbolizado frequentemente como montanha, quer dizer, o topo da montanha cósmica, onde o cosmos toca ou encontra o seu limite com o mundo, vamos dizer, supramaterial, espiritual. Ora, o Renan diz Minos, ou do Minotauro, é a mesma coisa que Manu, o legislador primordial das leis de Manu. Então você tem ali o chefe da tradição primordial, aquele que encarna a tradição primordial, colocado num centro, tá certo? E a vida humana é uma travessia num labirinto onde você será sacrificado, no fim, no altar da ordem universal. Não é isto? O que você tem no cristianismo? Você tem uma montanha, né, onde é colocada uma cruz, que também simboliza exatamente aquele centro, e ali o próprio Deus é sacrificado. Então você pode dizer, estruturalmente é a mesma coisa. De fato é. Ou seja, as estruturas simbólicas do cristianismo e todo o rito cristão, eucaristia, etc., correspondem exatamente à de todas as outras tradições. Não há diferença alguma. Tá certo? Então você pergunta, mas se as estruturas simbólicas e rituais são as mesmas, qual é a diferença específica entre essas tradições? Se você disser assim, mas essas diferenças são devido a condições históricas diferentes, em tempos históricos diferentes, aí você não está dizendo qual é a diferença, você está dizendo qual seria a causa histórica da diferença. E esse é outro raciocínio também de Jerico. Você pergunta por uma coisa, o sujeito responde com a causa da coisa, a suposta causa da coisa. Você quer explicar o porquê antes de você saber o quê. Né? Então, qual é a diferença específica do cristianismo? Tem uma diferença que é monstruosa. Né? É o próprio Deus que é sacrificado e não os outros. Essa é a primeira diferença. Então, não é você que vai subir aquela montanha para ser sacrificado lá em cima. Você vai ser sacrificado durante a vida, etc., mas você vai ser poupado daquele sacrifício da cruz. Por quê? Porque Cristo já se sacrificou. Você vai fazer sacrifícios menores, que simbolizam ritualmente aquilo. Então essa já é uma diferença brutal. O Minotauro fica no centro do labirinto, comendo as suas vítimas sacrificiais. Nós percorremos o labirinto, você vê que todas as igrejas medievais elas têm a representação do labirinto. O labirinto também significa a escalada da montanha, a mesma coisa. Quer dizer, o labirinto significa um caminho árduo. É ou a travessia de um labirinto ou a escalada de uma montanha. Hein? É Cristo que sobe a montanha carregando a cruz. O que é a cruz? A cruz não são só os seus pecados, a cruz é todo o peso do seu destino terrestre, o peso das condições da existência terrestre, que são o espaço, o tempo e o número, dos quais ninguém escapa. Então, em segundo lugar, o Cristo traz alguns mandamentos que eram totalmente desconhecidos. Você pode procurar todas as tradições e ver aonde você tem o negócio do ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem. Né? Então, esteticamente falando e estruturalmente, as tradições são de fato todas iguais. Só há essas duas diferenças: o sacrifício do próprio Deus e o amor ao próximo. Né? Então, é isso que torna o cristianismo diferente. E por isso mesmo é que Cristo disse: todos que vieram antes de mim são ladrões. É? São todos monstros que ficam no meio de um labirinto comendo os coitados das suas vítimas sacrificiais, e eu vou fazer aqui o contrário, eu me sacrifico a mim mesmo para que vocês não se sacrifiquem. Então, é evidente que, em vez de concluir pela unidade das tradições, que remonta a uma tradição primordial, a qual mantém a autoridade sobre todas elas, não, ao contrário. Só esta última revelação é que tem autoridade sobre as outras. E com razão diz que todas as outras são obras de ladrões, de demônios, portanto. Né? Então, só que, se você se acha muito superior ao Guénon, e não estuda, vamos dizer, tudo o que ele ensinou sobre ritos e símbolos, sobre a análise estrutural dos ritos e símbolos, o que acontece? Você está perdendo de vista que o simbolismo, se você vai à missa, você está esquecendo que essa missa tem uma estrutura exatamente igual à de todos os outros sistemas rituais do mundo. Você perde a natureza ritual da coisa. E ela se transforma, o quê? Num encontro social e numa pregação moral. E daí você esvaziou o cristianismo. Quer dizer, o Cristo não aboliu o sistema simbólico, o sistema ritual. Ao contrário, ele lhe deu um sentido superior que não tinha antes. Então, isso quer dizer que, a partir, vamos dizer, da dissolução da consciência simbólica ritual no Ocidente, aparece esse sujeito chamado René Guénon e nos dá tudo de volta. Ele diz: olha, está tudo aqui. Só que o preço é este. O preço é você agora você se submeter à tradição primordial, da qual eu sou porta-voz, modestamente. Não é isso? E cujo centro agora é a Índia, nos escritos, e o Islã pela prática, sufi, etc, etc, etc. Então, muito bem, se você, por não querer pagar o preço final, você recusa tudo que ele ensinou antes, você não vai entender nada. Porque, vergonhosamente, os autores cristãos perderam tudo isso de vista, durante séculos. Hã? Se você pegar, vamos dizer, estudar as catedrais da Idade Média, você vê que qualquer construtor daquelas catedrais tinha clara consciência da estrutura do mundo simbólico e ritual. Tanto tinha que ele construiu igualzinho. Né? Mas depois você procura o que os caras foram escrevendo no século XVII, XVIII, XIX, XX, e tudo isso sumiu, e tem que vir um cara muçulmano para dizer: olha, é assim. Quer dizer, é uma vergonha, evidentemente. Mas você rejeitar isso, ou você se fazer de superior, como o Reinaldo Azevedo, ah, esse Guénon é um charlatão. Você acha que o Reinaldo Azevedo tem capacidade de ler um livro do René Guénon? Mas nunca, mas nem que em mil vidas que ele viva, ele não vai chegar a isto. Mas o Brasil é isto, é a pose de superioridade. O narizinho empinado é o argumento final em todas as coisas. Faz uma caretinha de desprezo e pronto, você sai superior. Mas isso é uma coisa, é uma pantomima, é uma palhaçada, é uma coisa tão... Parece criança brincando de soldadinho, de chumbo, você está entendendo? E achando que é um guerreiro. É tão ridículo, tão pequeno, tão grotesco, né? Que não merece sequer o comentário. Se aparece qualquer moleque aí que, sei lá, estudou um pouco de Bíblia, ouviu duas pregações do pastor, ou leu um pouquinho do catecismo e começa a se fazer de superior, você está negando, vamos dizer, o fato histórico que toda consciência moderna a respeito da estrutura dos símbolos e ritos veio de dois autores, um que não era nada, que era mais ou menos budista, que era o Michel Liade, e o René Guénon. Não foi nenhum teólogo cristão que fez isso, não foi nenhum pastor protestante. Ao contrário, esses ajudaram a assumir e reduzir tudo ao aspecto moral, ou seja, kantianizaram a religião. Tá certo? Dá um pouquinho. Estão entendendo a importância desse negócio? Então, como mensagem final, não se façam de superiores a nenhum autor que vocês não conseguem entender. Né? Tem que fazer um. Veja, o combate aí não é um combate de opiniões. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Tá certo? Ah, você gosta de marxismo? Eu não gosto, eu te desprezo. Não é isso, meu Deus do céu. Isso é um duelo de titãs. É? Isso é para gente de altíssima cultura, altíssimo QI, meu Deus do céu. E nós precisamos produzir essas pessoas, por quê? Porque sem isso o país vai para o brejo. É? Como está indo, de fato. É? Veja, em 2015, eu expliquei para aquele bando de jumento. É? Escuta, agora você tem uma revolta popular contra o poder petista, contra o esquema petista e todo o estamento burocrático. O símbolo disso chama-se Dilma Rousseff. Você tira a Dilma Rousseff, pronto, sumiu o símbolo, agora o inimigo ficou invisível. É? Ele está espalhado por toda parte e você não sabe em quem bater. É? Agora vamos bater no Temer, só que neste item, dialeticamente, o Temer, que fazia parte do poder petista, se transfigurou na alternativa oposta. Então, bater no Temer em março de 2015 era uma coisa, bater nele junto com a Dilma, bater nele. Agora, em maio de 2017, é outra coisa completamente diferente. Mas não adianta explicar, né? Aparecem sempre os gênios, Hélio Bicudo, Janaína, Arruinaldo Azevedo, Kim Catacoquinho, etc. E o pessoal acredita neles. Por que acredita neles? Porque eles estão mais próximos da mediocridade geral. Ouvir o Olavo, sempre os caras acham humilhante, porque o Olavo sabe muito mais do que eles. Ah, nós não podemos, então vamos ouvir um que sabe menos, porque a gente se sente mais reconfortado. Né? Então, o medíocre reconforta o outro medíocre. Por que votar no Lula? Porque o Lula é uma besta quadrada. Né? Então, o sujeito diz, bom, se ele pode chegar à presidência da República, eu também posso. Agora, se você elege um gênio, você pode ser lá um Napoleão Bonaparte, digo, opa, agora aí o negócio complicou. É porque a gente sabe que ele não vai ser o Napoleão Bonaparte. Então, lamentavelmente, sem uma franca superioridade intelectual, nós não vamos conseguir nada. Tá certo? E o Brasil tem toda esta tradição de desprezo pelo conhecimento, de apologia da mediocridade, né? E de apologia do o sujeito ser gente como a gente. Né? Então não faz nenhuma questão de ser gente como a gente. Né? Que diferença faz isso aí? O que, que eu posso ser além de gente? É? Quer dizer que só porque o sujeito sabe mais, estudou mais, ele deixou de ser gente, e agora ele tem que provar que ele é gente, mostrando que ele está interessadíssimo nas suas conversas sobre futebol, mulherada, né? É isso que você quer conversar? Então, muitos de vocês tiveram a experiência de ser rejeitado pelo seu meio social imediato quando começaram a estudar. Foi ótimo que isso aconteceu, porque não é para você frequentar esse meio. É? Hoje mesmo, a Roxane estava falando alguma coisa sobre um parente nosso afastado, e eu disse, olha, você não deve pensar nessa pessoa o suficiente para você ficar com raiva dela. Não é para pensar nunca. Hã? Então, existe, vamos dizer, a parasitagem de atenção é coisa do diabo. Hã? Então, essas pessoas assim, você se livra delas com duas palavras. Não precisa mais. Hã? E você tem que tratar de fazer amizade no meio de pessoas que buscam o mesmo que você busca. Vocês são muito afortunados, porque eu não tive essa sorte quando era jovem. Eu fiquei só absolutamente sozinho. Né? Não tinha ninguém que eu pudesse olhar e dizer, esse aí está querendo ir para onde eu estou querendo ir. Não tinha ninguém. Todo mundo estava indo para outro lugar. Um ia para o futebol, outro ia para o puteiro, outro ia para as drogas, outro ia para a carreira, fazer carreira política, né? Na corrupção, levando propina. Era isso que as pessoas queriam, pô. Né? Mas agora vocês têm alguns milhares de pessoas. Nós conseguimos isso, conseguimos juntar o que havia de melhor e mais vigoroso na classe estudantil brasileira, tá certo? E dar um novo senso de meta, de propósito da vida, E agora vocês têm milhares de pessoas que comungam dos seus propósitos, dos seus valores, das metas da sua existência. É aí que vocês têm que procurar os seus amigos e sedimentar as suas amizades e alianças de vida inteira, tá bom? Então, é isso aí. É, dá tempo de fazer as perguntas? Ficou um pouco tarde, né? Que horas são? São quase 10 minutos. Não, então dá, né? Não, hoje não tem pergunta. Até a semana que vem, muito obrigado.